E aí, moçada, sabadão chegou! Hoje é dia de embregar e daí entrar dentro de festa, quebrar neck do macete, derrubar a mesa, quebrar a garrafa e picar o macete, subir em riba do palco e derrubar cantando o macete, e o pau quebrando, e o pau vai quebrar hoje, é sabadão! Bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, vem em mim. DJ Pablo MG, atura, ou surta! Bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim.